200, decola da ONU 0, após curva direita, saída Arbor, após voo direto, Vitória da Conquista, controle 119.35, torre 118.6, responder 5017. Autorizado Conquista, 200, quando pistou no 0, curva direita, perfil da Arbor, após Conquista, controle 135, a torre 186 e aciona 5017, 5219. Trip 5219, procedimento correto, forte, pronto para puxa acionamento. Na direita, 360, ainda dá da papá. O campo está quanto tudo, hein, Jânio? Confirme, ainda dá da papá. O tráfego está em que altitude? A 1500 pés, papá Tango, ainda dá da papá. Papá. Interceptando locais do senhor, avistando a pista, trip 5488. Trip 5488, complete sinal, Sam Torrinho no noite decimal meio. Passa a próxima, 2000. Passando o 170 para 150, Papa Serra. Sente desse para nível de voo 050, Papa Romeu, Papa Serra, Eco. 050, Papa Serra. Rodando Salvador, Romeu Mike Mike, a 40 milhas agora de Salvador, mantendo 065 para Itapetinga. Sente, Papa Romeu, Romeu Mike Mike. Chama a torre 86, Xanar 6321. Pega acionamento 5, Xanar 6314. Livra, paz 4, rostação na frequência livre. Uma. E ultrapasse a final da 17, faça a curva pela direita para interceptar, ok? 270 pela direita. Manterá o número 10, efetuará uma curva 270 pela direita. Romeu Papatão. Salvador, o trip 5488, estabilizado no LS com trem baixado, travado. Sente, aguarde autorização de pouso. 88, confirma o vento. Micro com delta, ciente, frequência livre. O Eco de novela está livre de decolagem imediata, 120 graus, 109. Sente 00, mantém a perna do vento, que forma o tráfego no setor da rotatória, a aeronave PA-28, que está descendo de 1.500 para 1.000 pés, vai curvando à direita para interceptar a fila do 7. Quem mantém a próxima aqui, a perna do vento, guardando para girar a base. Mantive, mantendo a perna do vento, limpo 00. 360, agora pela esquerda. Outro pela esquerda, ainda deu da papá. Um 399, aguarde para o push. Agora. Só no passarinho do 2231, ciente da informação Quebec, o nível é o 360 para barreiras. Passarinho 2231, nós temos autorizado o nível de voo 340, o senhor aceita? Afirmativo. Passarinho 2231, aguarde para a cópia, número 2. Você escuta. Gol no 755 na Alfa da Juliette. Gol no 755 autorizado, portão. Gol no 755, mantenha posição devido a uma aeronave do mesmo, a companhia, no portão 05. Gente, mantendo a posição no 755. Ô, Xenem, é 3 no 4. Puxa, aciona no portão 5, chama pro táxi. Chamando para o táxi, 3 no 4. 755, a voz do Avianca vai liberar o portão 5 para o seu ingresso. Quem só instante para ingressar, por gentileza. Gente, vai manter a posição na Juliette, no 755. Tá 3217, tem estimado para iniciar na remota no 2? Tá iniciando agora, tá 3217. Gente, chame Fanta. Tomará. O gol no 399, portão 7, eu já tinha autorizado um Airbus atando a remota. E aguarde para puxar, senão vai preterir o tráfego no táxi. Que é só um instante, por gentileza. O gol no 399, portão 7. 7, é. O gol no 755, pode posicionar na Juliette. O Avianca já iniciou o pushback, ingressará pela frente do tráfego até o portão 5, com cautela, tentando a possível equipe retornar para o pátio, ok? Afirmativo. Vai manter posição na Juliette, ingressa pela frente, aeronave para o 05. Tapatango, Alfa, Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, escolha do Vera Cruz, reporte para Ipiranga. Cruzada, né? Mantenha o 321. Lima, tem a China 6321. Romeu Papatango, livre pouso no 7, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, Romeu Papatango. Olimpo 00 dá presente pro Açul para interceptar a final da 1-0, reporte na final. Presente pro Açul para interceptar a final da 1-0, reportará na final Olimpo 00. Olimpo 5488, solo 33, direita, 129, solo. Salvador, o trip 5488 livrou na Delta. 5428, seu posicionamento será remota 04 do pátio 3. Cruze a Alfa, ingresso via aquilo para o pátio 3, atento ao balizador. Remota 04, ingressa naquilo para o pátio 4. Decolagem, acionamento 321. Rotatória agora já com condição de 1000 pés, vem de Adelta Papá. De Adelta Papá, chame torre 1-1-8 decimal meia. Tá. Torre Salvador, vem de Adelta Papá, tá próxima rotatória. Sente, Delta Papá, reporte final do ano 7. Adelta Papá. Ao meu Papatango, solo os 35, autorizar táxi até seu pátio, estacionar a frequência livre. Do 4206, sendo identificação, desça para nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, assunto 4206. Passando 070, 050, Papa Romeu, Papa Serra. Papa Romeu, Papa Serra, eco. Após o TAP, autorizado 2000 pés, QNH 100 no 0. Sente após o TAP, desce para 2000 com 1010. Oceano 6321, no contato radar da decolagem, suba para nível de voo 320, sair da árvore. 320, perfil da árvore, 6321. Barulhos, pronto para o táxi. Confirma os dados, 7317, por gentileza, tá nível para seguir o táxi à esquerda, contornando o terminal. E última direita via Índia. Após espera, chame torre 1 no outro decimal meio, ativo no 0 no 0. Autonomia pelo meio alternativo, por gentileza. Estimativo, vai prosseguir o táxi então, retornando aí o pátio, Índia, após espera 1186 e é o 3217 com 112 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos, pronto para o táxi. Está iniciando o táxi. Sente. A bordo 95, 3 horas, alterna Recife. 95, 3 horas, Recife. Seguirá o Airbus da TAM, vai passar à sua esquerda. Número 2 no ponto de espera, torre 186. Inicialmente está restrito ao nível 050. Nível 50 até 20 milhas vai passar de Salvador, cumprindo o perfil da subida. Sente, 5.000, 20 milhas, é o 2, o Xenia 3 no 4. Salvo 1077, pushback acionamento no meia, aguardando para a cópia. Sente, no meia, aguarde para a cópia no 077, número 1, só instante, por gentileza. Autorizado, puxe? Não, negativo, é número 2 setor, vamos puxar o 37 companhia sua esquerda no 7, só instante, por gentileza. Aguardando no 077. Vou no 399, portão 7, puxa só na chamitaxa. Chamada com 399. Salvador, boa tarde, gol 1925, autorização Brasil. 925 Brasília, já temos aprovação, número 4 para copo, só um instante, por gentileza. Informação é Quebec, correção, a Romeu 1010, guarde copo. Pode ocupar Romeu, aguardando o copo. Que é, solicita pouso final. Que para pouso final, então o ideal é que gire base o mais curto possível, ok? Afirmativo, Nipo 00. Subida da Euleda após Leda, direta posição bridge. Controle 11935, torre 186. Transponder 5006. Ok, então foi autorizado nível 360 para Salvador, Operisque 10, decolando da 10. 2000 pés ou a terceira milha mantendo a reta, depois curva direita da Euleda, depois bridge. 11935 é o controle, 186 torre, 5006 transponder. 5006, postão 612. A sua esquerda puxou 37 companhia, assim que trava para sacada será autorizado para puxar no, 06, ok? Ok, tá aguardando a sua autorização então. É, Olimpo 00 girando base. Gente, é posto final. É final. Tá saindo pronto? Confirma que o senhor faz, chamou passaria 2231? Afirma, pronto, cobre. Pronto, cobre, senhor. 2231, autorizado Salvador para Barreiras. O nível de voo 340, 340. Decola pista 10, curva esquerda após 2000 pés, ou a terceira milha, perfil subida Momo, após Momo direto à posição Dedor. Inicialmente está restrito nível 050 até 20 milhas, afastado de Salvador. Controle 11935, torre 186, acione o código 5010. Terra Eco, chame torre 118, 86. 86, grato, boa tarde. Após 2000 pés ou 3 milhas, inicia a curva esquerda. Está restrito 050 até 20 milhas, 20 milhas, na Momo, transição Dedor. 1935, controle de saída, 186 a torre, e o transponder ficou 5010. Ok, 5010, é moto no 4, chame pronto. Chamarei pronto. O trip 5219 na escuta do solo. Na escuta, prossiga. 5219 está restrito no perfil da subida Arvor ao nível 050 por 20 milhas afastado de Salvador, ok? Restrito 050 por 20 milhas Salvador, 5219. Ok, chame pronto, o trip 5219. Sim. Vai aqui com o Vitor. Pés 18, fez algum novo plano ou a DLA? V30, só um instante, eu convido, vou checar no sistema aqui, não recebi, só um instante, gentileza. Solo passaria do 2231, pushback acionamento. Sente, o passarinho da guarda puxar acionar, temos um 37 Gol a cauda. Ok, tá livre, porém será o número 3 para taxiar, ok? Ok, então vai iniciar, chamarei pronto táxi, 2231. Táxi Gol no 399, 125 a bordo, 4 horas 30 minutos, Galeão. 125, 430. Afirmativo. 430, Galeão. Táxi à esquerda, contornando terminal, via de Índia, ponto espera no 0, torre 186, altímetro no 0, no 0, boa viagem, voo no 399. No 0, no 0, táxi à esquerda, via Pátio, voo no 399. Voo no 077, após o 37, a sua esquerda, liberar a cauda, puxa, aciona no meio, chame táxi. Ok, após o 37, Gol, puxa, aciona, chama táxi no 077. Voo no 75, que o Pantanal 471 para cobre. Pantanal 471, aprovado São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Não. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva A direita, perfil subida da Euleda, após Euleda direto bridge, onde intercepta a posição bridge na sequência pelo 16, o restante conforme a rota do plano. Decola pista 10, controle 6935, torre 186, acione 5021. Pantanal 471, copioso. 360 São Paulo, Congonhas autorizado, decola da 10, 2003 ME, curva direita da Euleda, 23 operatória, zona 5021, na rota, Leda Brisa, Petrolumo, 6 BHZ. Certo, da aula, Leda, após Leda, direto Bid. 5021, no portão 4, chama pronto, Pantanal. Passarei. Voo no 925.4, portão 2. Pronto. Aprovado Brasília, nível de voo 360, via Zulu 17. Decola pista 10, executa o perfil subida Arbor, transição Ofito. Inicialmente está restrito ao nível 050 até 20 milhas no perfil da subida. Controle 10935, a torre 186, acione o código 5014, 5014. Coxa, estou operando para Brasília 360, Zulu 17, declando as 10, perfil Arbor Ofito, restrito ao 050 por 20 milhas. 1935, controle 186, torre, transponder 5014, está na posição 2, pronto para pushback acionamento. Cartão de Salvador, Alfa Vitor Juliette, visual com aeródromo. Alfa Vitor Juliette, chame torre 118, 16. Torre 118, Alfa Vitor Juliette. Salvador, o Webjet 5729, autorização Confins com a Quebec. Sente, Golo 755 Confins ou 5729 Webjet, chamou Confins? Webjet 5729. 5729 Confins, aguarde, corte número 3, 2 na sequência, só está de gentileza. Afirmativo, guardando. Mac é com o Vitor, cópia. Mac é com o Vitor, Salvador, Manati, via litoral, 1 no meu pés, corredores a checa, chapego, sou direto, liberação, controle 935. Torre 186, acione 0125, Mike Ecovitor. O livre decolagem para o sul vai até que setor inicialmente? Ok, tá livre após a decolagem, curva à esquerda, prosseguir baixa altura no setor. Se for ultrapassar a final 28, informe, me chame antes, ok? Afirmativo, guardião 07. O POB é de? 162. 162, copiado, táxi à esquerda, contorno terminal, Índia. Ponto de espera 10, torre 186, 1010, boa viagem. O gol 1077. 1077, copiado. Solo, o Papá Romeu, Papá Sete, e foi no... Papá Romeu, Papá Sete, é, o local de estacionamento é o Pátio 3, a versão geral, onde está? Pátio 3. Pátio 3, à esquerda, via Aquilo, autorizado, Papá Sete, a Eco. Aquilo, Aquilo, o certo. Solo, passarinho 2231, estamos com 50, 3 horas e 30, alternando Brasília, pronto, tá. 50330 Brasília, táxi à esquerda via pátio, contorne o terminal, seguindo 37, gol estampado Vale. Ponto de espera, torre 186, altímetro no 00, bovagem, passeio 2231. Altímetro Ioiô, seguindo o gol para a 10, 186, grátis, boa tarde, 2231. Afirmativo, copiou a restrição nível 50 até 20 milhas, confere? Afirmativo, na Momo Dedor, restrito 050 por 20 milhas. Torre 186, boa viagem, 1010, passaria. Valeu, abraço. Outro, 5729, vai pra cópia. Webjet 5729, vai pra cópia. 5729, aprovado Salvador Confins, nível de voo 340, 340, via posição bridge, apesar do 16, o restante conforme a rota do plano. Pista 10 da cola, mantém a reta até cruzar 2000 pés, uma terceira mira, após curva direita. Subida da El Leda, após Leda, direto bridge. Controle 1935, a torre em 186, acione o código 5024 no código. Autorizado 340 para Confins, decolando no zero, mantendo a proa até cruzar 2000, 3000, curva direita após, da El Leda Bridge. Pesolo 16-1935, controle 5024, responde para o Objeto 5729. Correto, chame pronto, Web. Para a ponta 3, 219 para pushback, acionamento, bate 3. Okay, o Golo 9252 já está pronto, confirma? Afirmo. Ok, passará um embreado da passaria da cauda. Assim que liberar, para ali puxar acionando 2, chame táxi, Golo 925. Positivo, posso conferir autorizado, chama na tarde. Trip 5219, parte 3, Gulfstream estacionando à sua esquerda. Tá livre, puxar, acionando a parte 3, chame táxi. Ciente, 5219. Fala, Papa Romeu de Malhota Lima. Algum no 755, informação Romeu. 755, Confins, Romeu confere, altímetro no 0 no 0, pronto, cópia, 360, já aprovado? Pronto, óbvio. Aprovado então, Confins 360, via posição bridge, up Azulu 16. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, direto bridge. Controle 11935, 18.62, acione 502, gol no 755. Sente autorizado para Confins 360, via up Azulu 10 até bridge, up Azulu 16. Decola da pista no 0, 2 mil até a terceira milha, curva direita, saída da Euleda, Leda Bridge, controle 112035 e o transponder 5012, o gol 1755. 5012, o portão 5, chame ponto para o espectacionamento. Amaral 755. O 1925 está estimado para puxar e acionar? O 1925 ao solo? É uns 3 minutos. 3 minutos, é isso? De 3 a 4 minutinhos. Ok, sem problema. Então o senhor vai chamar prontos, por gentileza. Vai estacionamento no 4, estacionar o 475 no 1. Torre de Salvador, Batalha Azul 4206, estabilizado, INS com 0, embaixada na batalha. Autorizado, pouso, pistão 0, vento 120, grau 0 lógico a 206. Livre pouso, pistão 0, Azul 4206. Guardião 07, solicito o cruzamento do eixo da 17 com pro do CAB. Estimativo, está autorizado quando passar o farol de tapão ou nas imediações do farol, chama o controle 19-35, Guardião 07. 10-07. Tá, Lima, voo local, vai até Busca Vida, confere, lá de Feiras. Confere, Busca Vida, setor norte. Setor norte, está no pátio da Baeté. Aqui, o Papai Romeu, Lima, Delta Lima, então o voo local vai afastar até o Busca Vida. Controle 1935, a torre 186, tem condições de decolar na interseção com a Baeté direto para a vertical de Lauro de Freitas, sem interferir no eixo da pista 10, coordenando para a torre. Conheço decolagem direta, solicito cabeceira no teste, pode ser área gramada. Ok, vai ser orientado pela torre então, vai decolar pista sentido no 7 e na sequência cruzamento aeródromo para prosseguir teu destino, confere? Confere, decola sentido no 7, coordena com torre e cruzamento para setor norte. Solo, cruzamento FJ5729, gate 1. Gente, o gate 1 aguarde puxar acionar o FJ5729. Temos um ATR da Tripa passar a cauda e um Airbus da TAM no portão 4 já autorizado para puxar, aguardando ali na liberação. Gente, aguardando a autorização, FJ5729. 5219 para o táxi, 42 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. 4 horas Salvador, POB de? 42. 42, copiar, táxi em frente, segunda direita via Índia, cauda do Embraer Passaredo, ponto de espera torre 186, altímetro no 0 no 0, boa viagem, Trip 5219. Gente, segue o Passaredo, obrigado, até a volta. 925, já pronto para o pushback, não estava aguardando o operador de linha. Sente, o Golo 925 chamou para o push, confere? Isso. Ok, agora é o número 3 do setor, só um instante, por gentileza. Sem problema. Pantanal 471, após a terra da tripla cauda, puxa, aciona no 4, chame táxi. Eu postarei, gente, vai coordenar, Pantanal 471. O Lima, Delta Lima, então vai decolar a pista no 7, curva esquerda, após Busca Vida ou liberação da torre, voar direto Busca Vida. 1935 controle, caso seja, 016 no código, Lima, Delta Lima. Vai decolar a pista no 7, curva esquerda, colidando com torre, 01 ou no meio, transponder do Lima, Delta Lima. Gente, pode tapar até a POB de? POB, uma pessoa. Zero único? Apenas o comandante. Apenas o comandante. Gente, livre acionar e chama para o táxi ainda nessa frequência. Chamada para o táxi, nessa frequência, Delta Lima. Bom, Marcelo, você não vai fazer uma certa aqui no parque da IBTA para a sétima motorista. Gente, Tchalha Fatango e IBTA, chame o corte, Tchalha Fatango. Confirme 1-2-6 no 5, a secundária? Primária 1-2-6-8-5, secundária 1-3-3-6-5, Oxané 63 ou no 4? Recebido. 2-6-8-5-3-3-6-5, Oxané 63 ou no 4? Graus 1-0-9. Ali falando 1-0-1-0-7. Alfa Vitor Juliette, solo 5-3, táxi de retorno, é porte livre na pista. Gol no 395, confirme, estabilizado. Estabilizado no localizador, avistando, gol no 395. Semeia Torre, 1-1-8, decimal 6, gol no 395. 18-6, boa tarde, gol no 395. Controle. Momo Dedor. Gente, Momo Dedor tem a restrição de 050, 2230. Estimativo, mantém a posição. Índia November Alpha, reporte rotatório. Reporte na rotatória, Índia November Alpha. 395, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Prossegue a aproximação na sua escuta, gol no 395, baixar de checar. Mike, é coisa fora do sol. Decola 5-4, controle 1935. 1935. Mike Eco Vitor, decolou 5-4, controle 1935. 1935, Vitor. Gol 395 de Bipouso, 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pistão no 0, gol 1-3-9-5. Convite, senhorita, solicita proa direta para Manati, 1-1500 pés. Direto Manati, Mike Eco. Com 077. Com 077, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL para 360. Para o táxi, é o Pantanal 4711, a bordo 1-3-6, confins 4 horas. 136, confins 4 horas. A direita, siga o TR da Trip, ponto de espera, número 3186. 1010, boa viagem, Pantanal. Pega a Trip como 3010, obrigado, 186. O objeto 5729, só um instante para puxar, por gentileza. Tem você, guardando a 5729. T137 da Gol, à sua esquerda, no 2, também está pronto. Teria como liberar o push do tráfego? Coordenando com a equipe do solo, o tráfego puxaria até sair do pátio 3, sem perder seu táxi? Negativo, senhor. 1925 na escuta do solo? Na escuta do solo, liga. Jogou 925. Vai estacionar um Embraer da Azul à sua esquerda no portão de número 3. Após o estacionamento, o senhor vai fazer o pushback até a saída do pátio 3. O 37 da Web vai puxar a sua direita também simultâneo. Ok, o senhor vai puxar até a saída do pátio 3 na sequência. Só um instante para iniciar. Negativo, pode passar o Embraer em dia, do pátio 3, o pushback padrão seria de forma a ficar no travesso do portão 4. O senhor vai puxar até sair do pátio 3 e o objeto à sua direita vai ficar na posição que fique no travesso do portão 4. Gente, em frente ao BTA, frequência livre, tchau. Alfa Tango. Boa. Solo Delta Lima acionado, pronto para o táxi. Ok, acionado em frente ao pátio da Baeté, 286 da Presidente Lima, Delta Lima. Chamada Torre da Presidente, Delta Lima. Azul com a 206, esquerda, ingresso Juliette, observa a saída do Airbus da TAM até o portão 03. Eu ingresso na Juliette, espera a saída do Airbus da TAM, 4207. 9 pronto, ponto de espera, 10. Gente, mantém a posição. 395, solo 57, direito, 219, solo. 2-1-9. 2-1-9, aqui é o Papa Romeu, de Nova Iberalva, 1 minuto da rodada da Dória. Esquerda, novembro Alfa para final do ano 7. Dá presente a curva esquerda para encurtar na medida do possível, reporte. Para a esquerda, para encurtar na medida do possível.